Pra bater aí, ó. Rap porradão sem dó. Vim pra infringir as leis e assumir meus B.O. Salvei. Tá salvado, soldado. Olhar concentrado, continuo focado. Sente como bate pesado esse som. Choque de mente, croque no coco dos locks. Linguagem fluente, hip hop. Cravado nos muros, dialeto universal. Rimas pra todas as esquinas que se instalam mal. Trago bem e vim como um vulto na surdina. Puto com quem discrimina, arte do insulto ensina. Vai segurando, ó, mentaliza e realiza. Frisa quem te visa com maldade. O rap sintetiza superação. Avisa o mundão, cada tonelada de rima elevada é dedicada pra cada quebrada fragmentada. Cada ideia dada é sagrada. Poesia é o pão de cada dia nessa caminhada. Deixa o som bater, faz valer a emoção. Sente como bate o nosso coração. Rap porradão, rap porradão. Ai, ai, ai. É rap porradão, tio. Deixa o som bater, faz valer a emoção. Sente como bate o nosso coração. Rap porradão, rap porradão. Ai, ai, ai. É rap porradão, tio. Eu tô na pista e vista camisa de quem é povão. Alquimista e a minha magia é fazer canção. Rimas da mente como se fossem balas do peito. Linha de frente nessa guerrilha, sobrevivente. Vim pela gente, vim camuflado de bermuda e bombeta. Fui convocado, vim bem armado, papel e caneta. Vixe, muita treta, bico sujo, chega gela. Pros meninos, rap ainda é o hino da favela. Discípulo do ritmo, estilo bambata. Extintos a pata, vim pela rapa. Na próxima etapa, ocupa, resiste, desiste, nem pensar, nem deixar, diluir, por aí, nossa fé, vida me ensinou e os livros que li, sou frenético em cada flow, sou tipo Davi, derrubo Golias e ali, na linha de front me vi, pesado como um soco de Muhammad Ali, ai, deixa o som bater, faz valer a emoção, sente como bate o nosso coração, rap porradão, rap porradão, ai, ai, ai, ai. É rap porradão, tio. Deixa o som bater, faz valer a emoção. Sente como bate o nosso coração. Rap porradão, rap porradão. Ai, ai, ai. É rap porradão, tio. É favela, né, nego, não pede arrego. Se fecha o cerco, humildade é dádiva, nasce de berço. A fé da coroa que ora e se apega no terço. Brilha, uma hora brilha, não desmereço, né, pele. Se Deus interfere, prefere assim. Tô orando pra você, irmão, olhe por mim, por nós. Por cada barraco, por cada maloca, convoco. Cada malaco, descarto, cada pipoca. Tem pensamento, metralha, derrubo muralha. Virei um tormento pra cada canalha. Forte de navalha, o elemento primordial pra cada batalha. Fique atento, se me vê na área, não atrapalha. Espalha notícia e avisa que a rima nunca para. Se conscientiza, entende que a vida é joia rara. Se soa a camisa, prospera, já era, nunca para. Nasce no meio da guerra, só até te ampara. Vim pensamento, metralha, derrubo muralha. Espalha notícia e avisa, a rima nunca para. Pensamento, metralha, derrubo muralha. Espalha notícia que a rima nunca para. Deixa o som bater, faz valer a emoção. Sente como bate o nosso coração. Rap porradão, rap porradão. Ai, ai, ai, ai. É rap porradão, tio. Deixa o som bater, faz valer.